Yo no te decía nada. Salvatore, usted 3198. 3 aerei, 1, 2, 1, 19, sol. Salvatore, usted 3198. Tá 3198, livre o táxi, Alfa e Juliette. O gate é o 03. Alfa Juliette, o gate é o 03, o 3198. Salvador, bom dia, Rumba 88, centro da terra. Rumba 88, acione identificação. Foi na proa da posição Itapi. Chegada Mari. Chegada Mari, voando Itapi, Rumba 88. Forma de carro é ideal, 88. Desça ao nível de voo 050, Rumba 88. Até o 050, 88. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Jet Quebec Kilo. Um 05, sobe mantém, reporte para o lançamento do Jet Quebec Kilo. Bom dia, Golf Mike Alpha, prossiga. Ciente, está autorizado, vou local, Salvador, Salvador, mantém mil pés no corredor Axé até o farol da Barra. A decolagem da 17, curvando à direita após. E o controle, 19.8, a torre 1895. E o transponder, acione o 01-17, o Golf Mike Alpha. Correto o cotejamento, o Golf Mike Alpha chame a torre em 1895 para o acionamento, o POB é 02. Chame a torre, tem um bom voo e até a volta. Golf Mike Alpha, descendo Team Tech. Voo 260, autorização, Recife 370, seguinte do hotel. Certo, voo 260, tem autorizado aqui o 390, o senhor aceita? Prossiga. Autorizado, Recife 390, o nível, via El Peruísque 58 até o destino. A decolagem da 10, curva... esquerda, subida Fuca, transição Caju, controle 119.8, acione 5424. Autorizado, 1390, via rota do plano, Fuca Caju, decolando a 10, 198 controle, 5424 transponder. Correto, gol no 260. E chame para puxar, acionar, se eu encontro se em qual gate, no 62? 62. 7. Alfa, eu posso ir na papada para ingressar. Azul 4207. Bom dia, tá pronto para a cópia, Santos Dumont? Pronto para a cópia, Azul 4207. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, o nível 340. Via Upper Zulu 10 até SMAP, após conforme o plano. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, vai interceptar a Pesolu 10. O controle 119.8, transponder 5426, azul 4207. Atualizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 340. Quatro Zulu 10, após o mapa. Na próxima, todo o plantio. Total da pista 10, para a curva direita, postura ponta da El, posta 8 da colheita. Após direto de Santos de Salvador, 1198, agora 5427. Azul 4207, posição 1. Quando pronto, chamará para acionamento na posição, posterior para o segundo. Correto o cotejamento, Azul 4207, solo está ciente. Autorizado, ingresso 5-7 após o próximo decolagem, cabeceira na 7, golpe Maquiao. Controle Salvador, Trip 5220. Trip 5220, identifique. Está voando o Mari? Afirmativo, autorizado pelo Centro 150. É, se mantém o 50, 5220. 5220. Golf Mike Alpha, livre da colagem 17, vento 090 graus, 159. Estabilizado. 188, final, torre 198, decimal 95. 1995. Trip 5220, desta 060. 5220, ciente. Controle de Juliette Capetino, tá pronto para lançamento. Livre lançamento, reporte descida, Capetino. Que é a alfa decolada 18 direita, corredor check, controle transfere em 119.8, vovô. 198 direita, tá certo, vovô, aqui ó. Salvador, bom dia, o Golf Mike Alpha decolou no momento, acionado 0117. Golf Mike Alpha, condições visuais, reporte farol da barra, Golf Mike Alpha, corredor cheio. Mike Alpha reportará farol da barra. Em condições visuais, Mi 14, Juliette Quebec Kilo, ao cruzar 035 a frequência de coordenação. Estão na 0, vento 0, 90 graus, no 5 nós, o ajuste na 0, no 4. Bomba 88, pode autorizar. Livre. Solo do Gono 260, ponte 612, puxa acionamento. Autorizado, Gono 260, Xantax. Livre, puxa, mata.

testar formações. Livre desvio, descida 3 mil pés, ajuste no 0, no 4, ou no 738 da Gol. Ok, mili 14, desce para 3 mil pés, outro lado de vírus, ou no 738. Iniciando o pushback no gate 612, o tráfego vai iniciar o táxi em mais alguns instantes. O senhor ficará sujeito à autorização de pushback, ok? 5-4-2-7, autorizado para a meta, a base é para o 5220, ciente, para 050. Mike Alma, confirma intenções após o farol da barra. Oito no solo, 22, vela esquerda, viu até o acesso na frequência de pista. Após Paris, só vai prosseguir via corredor Interlagos. Golf Mike Alves. Da trip, sua velocidade? É, 240. Vamos ajustar para 200 nós? Afirmativo. Reduzido para 200 nós. Retaguarda azul, estou com tráfego que vai usar a retaguarda. Aguarda já no papel da tráfego. Guarda o táxi, rodagem 60, 6 a 0, 6 a 5, 6 horas, contagem natal. Táxi aprovado, pátio índia, depois de espera da 10, latores 1895, ajuste 1014. Pátio índia, 5 a 0, 6 a 0. Azul, após o gol, a retaguarda está livre 01, time taxi. Após o gol, após o gol, a retaguarda livre o táxi, o táxi está livre, o gol é livre, o piloto é muita coisa, a retaguarda está livre. O Luno 738, 2 mil pés autorizado ao final do zero. 2 mil pés autorizado, Luno 738. 5220, vai necessitar de algum desvio após o TAP? Afirmativo. Gente, desça para 3 mil pés, Luno 014, ajuste de 5220. 5220, sendo apoio de TAP, descendo para 3 mil, Luno 0. 0.0, Luno 0. Mais Alfa? Siga. 0 vento 100 graus no 59. Livre decolagem, pista 10, voo no 2 metros. Vera Cruz, para Itaparica. Com curva pela esquerda, está livre, Golfo Mike Alfa. Golfo Mike Alfa, vai chamar para o regresso. 5, Guarulhos, 340, só um minuto. Complete final, chame torre 1 no 8 decimal 95. 29 graus. Típico 220, 2000 pés, autorizada final, pista no zero. O tráfego que estou, vai seguir o 737, que passou Duna agora em 8 milhas, 8 milhas e meia pra frente. 5220, ciente. Escuta, prossiga. Tipo moderado com centro nível 320, tá? 38? 32, 320. Sim, só um minuto. Obrigado. Identificação, autorizada chegada Mari, desse Mateus 050. Ona 738 avistado, livre pouso, piscina 0, vendo pro sono, 00 graus, o número do dinâmico. Autorizado pouso, Ona 0, Ona 732. Ona 260, decolar as 28, controle transfere em 119, decimal 8, bom voo. 198, Ona 260. Quer confirmar o vento com o Gono 732? 100 100 com 16. Que é grato. Aju passando 1600. Gono 260, contato radar na saída pulsa, sobe e mantém o nível de voo 390. Serviço de vigilância. 390, vigilante, 260. Número 3 cópia, é forte 20 milhas? Sim. 3 forte, não me escuta aguardando. Complete final, chame torre em 198, decimal 9. 5220, gente, grato, boa. Espera da 10, lá torre 10895, ajuste 1014. Índia, posterior da 10, transformador de 1895, 0 na faixa 2, ajuste 1014.